pra você ligado no Hat-Trick Brasileiro. Salve, salve! Tirem as crianças da sala, acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, porque vão se abrir as cortinas e começar o espetáculo para o episódio número 22 do Plantão do Randão. Eu sou o Victor Hugo, do Nerima Jet. Sim, faz muito, muito, muito tempo que a gente não grava. O último episódio foi em fevereiro. Vocês reclamaram, mas estamos de volta finalmente. Vocês devem ter entendido, né, que a minha situação era de eu estar muito ocupado com o trabalho, com faculdade. Eu praticamente estou com a faculdade terminada, falta aí só alguma burocracia para eu me formar, né, e isso está me dando uma brecha para eu voltar a fazer o podcast. Eu ainda estou bastante ocupado com o trabalho, graças a Deus. Eu continuo trabalhando com tradução e agora eu estou começando nesse ano a trabalhar com dublagem. Eu tô dublando por aí. Ainda é difícil ouvir a minha voz por aí na TV, mas uma hora a gente consegue, tá? E é por isso que eu mudei meu nome de meu nome artístico, entre aspas, de Vitor Araújo para Victor Hugo, porque Vitor Araújo não emplacou na dublagem. Então, embora meu nome de usuário continue sendo Vitor Araújo no Hat-Trick, eu vou começar a assinar como Victor Hugo, né? Repetindo, a minha situação ainda de estar ocupado com o trabalho não mudou muito, mas eu tô confiante que eu vou ter mais tempo para poder me dedicar ao podcast. E por que eu resolvi voltar, né, depois de tanto tempo? Porque eu sinto falta, né? Eu vi que o pessoal sentiu falta, eu também senti falta desse contato legal com a comunidade do Hat-Trick. E eu quero fazer um podcast e fazer a diferença na comunidade aí do Hat-Trick brasileiro. Então a gente vai falar aí o mais rápido possível, tem muita coisa pra falar do que aconteceu desde fevereiro, que é quando a gente parou o podcast. Eu não vou falar tudo, eu vou falar mais ou menos das últimas competições que aconteceram. Só um instantinho, a gente já volta. Bom, gente, então vamos lá, vamos falar do que aconteceu enquanto o podcast estava fora. Eu tinha preparado assim um resumo um pouco maior com tudo que aconteceu nas Copas Sub-20, nas Copas do Mundo, mas o tempo urge, não temos tanto tempo assim. Como eu disse, eu continuo ocupado com o trabalho, então a gente vai falar especificamente do que aconteceu na última temporada. Uma coisa que tem gerado muita polêmica é a fadada parceria Hat-Trick e UOL. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? O Hat-Trick firmou uma parceria com o UOL e ela consiste no seguinte: o UOL coloca uma barrinha, né? Uma barrinha que muita gente vem reclamando, tratando como uma propaganda, etc e tal. Muita gente reclamando de, principalmente os supporters, porque, né, quem compra sócio HT, que nem eu, por exemplo, né, compra. Uma das coisas prometidas é não ter propaganda nenhuma, né? Ou seja, por isso que essa barra causou tanta celeuma, né? Claro que a gente não compra só o CLHT só para não ter propaganda, né? Mas teve um pessoal aí que realmente não gostou muito. Mas o motivo mais grave para essa parceria, assim, ao meu ver, não tá funcionando, é o seguinte: a contrapartida do UOL foi quase nula. Se a gente vai no site de jogos do UOL, não tem muito destaque pro Hat-Trick, essa é a verdade. Então, antes da gente discutir se atrapalha muito ter aquela barra que é pequena, mas que de qualquer forma é uma propaganda, a gente tem que ver se essa parceria tá sendo justa. Eu acho que o Hat-Trick tinha que analisar isso melhor. Um outro problema que aconteceu, ele vem sendo sanado, é que quando a gente, usuário brasileiro, entra em hat-trick.org, a gente é redirecionado para hat-trick.uol.com.br. Houve, né? O português não anda muito bom, mas enfim. Houve alguns problemas de lentidão no começo dessa parceria, parece que eles já estão sanados, mas houve muito problema de... Eu lembro de ter havido bastante problema para acessar as páginas, tinha que recarregar, etc e tal. Outro detalhe que aconteceu é que houve problema aí com alguns add-ons de navegador, principalmente o Psycho TSI. As últimas versões já corrigem esse problema, embora ainda sejam versões de desenvolvimento, não sejam versões estáveis, mas elas funcionam bem, né? Eu instalei ontem uma versão e eu vi um problema ou outro. Por exemplo, algumas informações duplicadas, mas isso não afeta muito, né? O importante é que a informação está lá, que era uma informação importante, que inclusive me fez um pouco de falta. Tá, mas é isso que eu tenho para falar da parceria Hattrick UOL. Que vocês quiserem falar mais, vocês podem entrar em contato com a gente. E a gente discute isso no tópico do podcast ou no próprio tópico HT contra UOL, né? Que foi o título que colocaram, né? Já tá aí no terceiro tópico, né? Então você vê que o assunto deu bastante pano pra manga. Então vamos falar do que vem acontecendo assim na última temporada, né? Vamos falar da Copa Sub-20, tá? A 15ª Copa, ela está acontecendo na Bósnia-Herzegovina, né? O Brasil não vinha conseguindo se classificar, dessa vez conseguiu se classificar, vencendo o grupo 7 das eliminatórias, e vai aí começar a segunda fase, né? Ou a Copa Sub-20 propriamente dita, no grupo 5 com Polônia, Ucrânia e Turquia, né? Times fortes que a gente tem o costume de enfrentar nas eliminatórias, sempre tem uma outra dificuldade. Mas vamos ver como é que o Migui, que está no segundo mandato de técnico, né, ele foi reeleito, vamos ver como é que a nossa seleção vai se sair. Quanto à Copa do Mundo, na 15ª Copa, que foi na África do Sul, o Brasil ficou, não se classificou, ficou em quarto no grupo 11 das eliminatórias. Quem venceu a vaga desse grupo foi a Alemanha e Peru, a Alemanha que foi a campeã anterior. E dessa vez quem foi a campeã foi a Noruega, vencendo a Bolívia por 2-0. Hoje foi anunciado o resultado da concorrência, da disputa para a sede da 16ª Copa do Mundo. Quem ganhou foi a Índia, por uma disputa muito, muito, muito, muito acirrada. Vocês podem ver lá no editorial. Tá? Quanto à nossa seleção, né? Depois do Pedro, o Bardak foi quem assumiu em abril, e agora nós estamos tendo outras eleições, né? O Bardak, que é do Figueirense, da Quinta 206. Os outros candidatos em evidência são o Maurício Chachado, Rictim, do Campeonato Brasileiro, o Zeca Gado, eu falei Zeca Gado, não outra coisa, tá? Do Botafogo da Paraíba, da Quarta 24. Ele vem com uma campanha com muita ousadia, lembrando os bons tempos de Vasco Brasil. O moderador Altson, do Corinthians Team, da segunda 3, né? E por aí vai. Esses são alguns dos que estão liderando. Liderando não, né? Que estão entre os 10 mais votados. Entre os estrangeiros, causa espécie, a candidatura do Mr. Fura Redes, do Fura Bolas, da Quinta 107 de Portugal. Ele que sempre causa polêmicas. Eu não tenho acompanhado muito a discussão sobre o andamento da seleção, mas principalmente no ano passado ele causou muita celeuma, né? Eu acho que não é a primeira vez que ele se candidata, eu não tô lembrado. E uma coisa curiosa é que o Gustavo do Goleiros, embora ele esteja entre os 10 mais votados, ele não abriu candidatura, né? Será que ele ganha? Será que ele vai assumir o cargo? Enfim, a eleição termina na segunda-feira, dia 6. Quanto ao Hattrick Masters, nós tivemos já desde que o podcast deu uma parada, se não estou enganado, 3 edições do Hattrick Masters. A 41ª foi vencida pelo Roussin, da Bélgica, 3-2 em cima do Condenados de Portugal. Na 42ª, o Horda Balorda Urbino, da Itália, venceu o Dundee da Tasmânia, da Espanha, fora de casa, por 3-2. E na 43ª, o Craiova Champions, da Romênia, marcou seu bicampeonato ao vencer o Oravacuti, eu nunca vou acertar esse nome, Oravacuti da Estônia, por 1-0, também fora de casa. Quanto à Copa do Brasil, 3 edições que tivemos, o São Paulo VCM venceu a 29ª Copa do Brasil em cima do Red Bulls por 2-0, venceu na final. A 30ª foi ganha pelo Ziu, uma disputa muito acirrada com o Flamengo do Arpoador. O jogo terminou 5-3 para o Ziu. E a última Copa do Brasil, a 31ª, foi de novo para o Street Fighter. O bicampeão ganhou do Tricolebas por 3-2. E a gente deu uma olhadinha na primeira rodada da 32ª Copa, né, que aconteceu aí na última quarta-feira. Ah, lembrando, nós estamos gravando este episódio na sexta-feira, dia 3 de dezembro. A primeira zebra visível, zebra muito entre aspas, dessa primeira rodada foi entre dois Bolts. O Guerra Futebol Clube, da oitava, 17-34, ganhou de 5-4 do Bico no Balde da terceira 1. Mas os dois são bots, então. São bots. Eu nunca vou acertar essa pronúncia, vocês já perceberam, né? Mas enfim, foi isso que aconteceu. Ganhou de 5-4 o Guerra Futebol Clube, mas nem conto como zebra porque são dois bots. Mas o caso pior foi do nosso querido GM Baião, do Vascão Argentina, da quinta 5-15. Ele simplesmente esqueceu de escalar. E na escalação padrão, faltou um jogador para ele não tomar o WO, mas ele tomou o WO e assim está fora da Copa do Brasil na primeira rodada. Vamos falar aí do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu nas últimas temporadas. O Goleiros foi tricampeão na 29ª. O Mirassol, logo na primeira temporada, ele foi campeão na 30ª temporada. E na 31ª, um campeonato como sempre muito disputado, o Goleiros é tetracampeão. É tetra! É tetra! É tetra! E o Gustavo falou muito bem dos rebaixados do... E agora eu esqueci de anotar. Ah, sim, foi o Marcílis e o Valorosos do Sul. Jogaram muito bem, segundo o Gustavo, mas tiveram problemas e vão fazer falta. Uma nota triste é que o Haroldo, do Flamengo do Equador, depois de ganhar a repescagem, ele se despediu aí do fórum, ele vai ficar ausente, ele não vai abandonar o jogo, mas ele vai se dedicar ao treino de multiskill. Ele relata que sofreu uma decepção, uma injustiça no hat-trick. Ele não deixou muito claro, mas o que ficou no ar é que ele teria sofrido uma punição em relação à compra-venda de jogadores. Eu estou supondo isso, tá, gente? O Haroldo realmente evitou falar no assunto, mas é o que a gente está supondo. É realmente uma pena, o Haroldo, que sempre agita aí a comunidade, ele vai fazer falta. Embora ele tenha dito que não tem a pretensão de, entre aspas, fazer falta, mas ele vai fazer falta sim. E o Gustavo, de uma maneira muito aí honrosa, ele resumiu a trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Olha, gente, eu vou ter que me manifestar, tá? Eu tô meio cabreiro aí com essa história. Eu concordo com a maioria das manifestações que ocorreram em favor do Haroldo, né? E eu chego à conclusão que o sistema aí de punições, ele é mesmo fechado demais. A gente não tem a quem recorrer quando a gente sofre uma suspeita. Eu acho que precisa haver mais transparência, algum meio para recorrer, eu não sei. Porque o pessoal tá reclamando muito e eu concordo que fica uma aparência muito grande de panela, né? A gente vê muito cheater que não é punido e algumas punições que acabam sendo duvidosas, né? E se a gente recorre para um GM global, ele simplesmente, por não saber português, ele confia muito nos GMs locais. Ou seja, se o GM local ele está cometendo um erro, fica por isso mesmo. Eu espero que fique claro para o Steph que uma injustiça dessas, se é que é uma injustiça, mas tudo leva a crer que é injustiça, uma injustiça dessas afeta negativamente a comunidade. Ela gera desânimo com o jogo, inclusive da minha parte. Alguém pode dizer, são poucos os que vão se desanimar com o jogo, não faz falta. Será que não fazem falta? Esse pessoal aí que acaba largando o jogo, que acaba se desanimando por causa de algumas coisas, eu não tô falando de mudança de mecanismo, etc e tal. É esse tipo de coisa. O quanto perdemos, por exemplo, com o Haroldo não estando na comunidade do hat-trick brasileiro? Vamos pensar nisso, tá? Só para terminar o papo do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada da temporada nova vai ter Goleiros e Mirassol, os últimos campeões. Rictinho enfrenta o Ziu, o Artrópodos enfrenta o Areia, os dois foram os que subiram, e Street e Flamengo do Apoiador. Eu perguntei rapidamente sobre as expectativas para o Campeonato Brasileiro para o pessoal, e é o seguinte, né? O Xaxá do Rictinho, ele só sabe de uma coisa: o Goleiros vai disputar o título. Ah, vai, é mesmo? O Zaldo do Areia, ele logo vai descobrir o que esperar. Ele quer ficar no G4, mas talvez ficar só entre os seis primeiros, né? Mesmo que ele pegue uma repescagem, não seja mau negócio. Enquanto isso, o Britor do Mirassol está afiando a piroca. Nossa! E promete passar o ferro em que estiver o caminho. Só algumas notícias, então, rapidinhas. Lembrando aí que a partir dessa temporada não vamos ter mais o treino geral. Vai haver um ajuste de salários para jogadores mais velhos e vai ser possível atingir, para um jogador, atingir a forma excelente sem treinar geral. Essas são as principais mudanças aí, das quais eu me lembro, tá, gente? Duas notícias rapidinhas, tá? Está aberta uma vaga para GM brasileiro e vocês lembram do Carlos Paris, que a gente comentou num episódio passado? Tem o link pro Carlômetro, né? Ou seja, estava sendo feita uma contagem para esse artilheiro chegar aos 300 gols e ele chegou aos 300 gols. Ele tá agora, inclusive, com 301 gols, né? Parabéns ao Carlos Paris. Confira aí do lado e vai ter também no post o link para essa notícia maravilhosa. Só um comentário que andou rolando, isso tá rolando desde, na verdade, apareceu em julho. O Marvadim, do Atlético de BH, da Quinta 236, ele indicou, ele falou da retração de usuários, ele comentou, né? E realmente ela é uma retração que a gente nota, embora tenham vais e vens, né, normais, né? No início de temporada entra bastante gente, mas também sai durante, né? Aquele pessoal que não se acostuma com o jogo e acaba saindo. O Takara, do 300 de Esparta, da terceira 15, ele indicou um gráfico do metric.org. A gente vai colocar o link. Né? Ele indica que houve um pico de 26.500 usuários, por volta disso, ativos no Hattrick brasileiro em março de 2009. Atualmente, eles oscilam aí por volta do 16 mil e parece que continua uma tendência de queda, uma queda acentuada. O que o pessoal anda reclamando é que essas mudanças constantes que vem ocorrendo no mecanismo de jogo, elas acabam ferrando o planejamento do pessoal. Mas essas mudanças, outro pessoal tá falando que elas dão mais dinamismo ao jogo. E talvez o treino mais rápido, né, o treino vai acelerar um pouco agora, ele ajude o pessoal a ter mais paciência. Bom, gente, era o que eu tinha para comentar durante aí, o que aconteceu durante a ausência do podcast. Vamos dar só mais uma pausinha rápida. A gente vai falar o que deve acontecer com o podcast daqui por diante. Bom, pessoal, a gente comentou tudo o que tinha para comentar especificamente sobre o que vem acontecendo no Hattrick brasileiro. E agora chegou a hora da gente falar do que deve acontecer com o podcast daqui por diante. Eu não tô pensando muito em mudança de formato, tá? Acho que o importante agora é continuar com o podcast, né? Mas eu tenho novidades aí na cabeça, né? Vocês vão saber com o decorrer aí dos episódios, tá? Uma novidade da qual eu posso falar é que logo, logo a gente vai ter site novo, tá? Eu vou continuar gravando o podcast em paralelo a isso. Ele vai continuar em plantandorandão.blogspot.com por enquanto, mas a gente logo, logo vai ter um site novo aí. Isso vai demorar um pouco, mas na medida do possível aí a gente vai montando um site novo pra agitar melhor aí o podcast. Eu espero que com essa edição tenha conseguido um ritmo melhor de gravação. Eu não sei o que vocês acham, eu queria saber da opinião de vocês, mas o que eu venho notando é que às vezes eu começo todo empolgado falando rápido e depois eu começo a falar muito devagar, assim, eu fico divagando, etc e tal. Eu quero um podcast que seja bastante dinâmico também nesse quesito, de ser um podcast bem agradável de se escutar. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, tá? E outra coisa que eu vou pedir pra vocês, eu pedi em algum outro episódio, bem lá atrás, na medida do possível, participem do podcast, mandem seus comentários por áudio, se vocês puderem. Vai ser muito bom, assim, vai ficar uma coisa mais legal se eu tiver a participação de vocês também por áudio, não só pelos comentários aí no tópico do podcast no Hattrick, que esse que é praticamente o meio de contato que vocês escolheram, né? A gente ainda tem o e-mail plantandorandão@gmail.com. Vocês podem mandar os comentários para ele, podem comentar no próprio blog, também podem me mandar HTML falando sobre o podcast, tá? E é isso, gente. Falando do que ainda deve acontecer, eu espero que eu possa voltar a contar com a participação do pessoal que sempre participou comigo, do Bruno, do Mano Matheus, do Arthur, né? Talvez eu chame de volta também o Adriano, do Mitocôndrias, né? Pra ter, assim, um podcast bem legal pra todos vocês. E é isso, gente. Esse é o final do episódio. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô fazendo isso meio de surpresa pra vocês. Eu não comentei nada. Alguém notou que eu voltei a comentar um pouquinho nos fóruns e até me mandou recado. Infelizmente, eu esqueci o nome do cara que me mandou um HTML. Peço mil desculpas. Mas é isso. Eu não falei nada justamente porque eu quis fazer essa surpresa pra vocês. Assim, voltar de supetão pra vocês ficarem bem animados. É isso, gente. Eu agradeço a audiência, a paciência de vocês. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.